sua casa, no escritório, no consultório, na loja ou na empresa. Conte com a Marplast. Acesse o site www.marplastembalagens.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Marplast, comércio de embalagens, descartáveis, higiene, limpeza e festas. Em Salesópolis, Rua 15 de Novembro, 572, no centro. Telefone 4696-3365. Nos apresentando ao longo desses 30 dias de propaganda eleitoral pela rádio, nós vamos estar expondo as nossas ideias, nossos projetos. Eu me candidatei a vice-prefeito com o Rafael, com o número 55. E desde já quero pedir o voto para vocês, para que possamos estar dando continuidade no projeto que o Rafael iniciou lá atrás por Salesópolis. Os amigos de Salesópolis, aqui o senador astronauta Marcos Pontes, estou aqui com a nossa candidata a prefeita, a doutora Bruna, número 22, e eu estou contando com o seu voto. É isso mesmo, para nós é uma grande satisfação poder contar com o apoio do senador, já tem projetos importantes para a nossa Santa Casa e tenho certeza que a doutora Bruna e o Paulinho, nosso vice, terão um grande apoio no Congresso Nacional para mais projetos e mais benefícios para a nossa população. Senador, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigada, senador, pelo apoio e pela confiança. Valeu, que agradeço. E tamo junto aí, 22. 22. Sou o vereador Paulinho, candidato a vice-prefeito junto com a doutora Bruna. Moro no bairro do Bragança, distrito Nossa Senhora dos Remédios. Minha vida sempre foi na roça, trabalhando com a plantação de hortaliças. Fui vereador por 12 anos e também tive a honra de ser subprefeito do distrito Nossa Senhora dos Remédios por 3 mandatos. Nesse período, me empenhei em diversas áreas, com destaque para a manutenção das estradas rurais, garantindo a mobilidade de toda a comunidade. Poder levar um direito digno a muitas famílias salesopolenses. Na saúde também, enfrentamos diversas dificuldades. Então, em breve, eu convido a vocês que acompanhem nossas propostas, que acompanhem o nosso plano de governo, para que você possa analisar com carinho e votar Rafael e Claudinho, 55, no dia 6 de outubro. Como é? Foguete não tem ré, foguete não tem ré. Olá, eu sou o Marcelo do Kiko e venho aqui prestar todo o meu apoio à candidata a prefeita, doutora Bruna, junto com Paulinho Vice, para que Salesópolis continue avançando. E no dia 6 de outubro, vote 22. É hora de renovar e construirmos um futuro melhor para nossa cidade. Com experiência e compromisso, eu trago uma nova perspectiva e soluções reais para cuidar da nossa gente. Acreditamos que juntos podemos transformar nossa cidade, valorizando e priorizando a saúde, segurança e educação. A voz do povo será ouvida. Vamos trabalhar lado a lado, com transparência e responsabilidade. Seu voto é a chave para a mudança que queremos. E queremos cuidar de você, cuidar da nossa gente. Por isso, vote 20! Academia Vigor Fitness, a academia com a maior estrutura de Salesópolis, com mais de 80 aparelhos, com professores capacitados que estarão te acompanhando em cada passo. Na Academia Vigor Fitness você encontra várias modalidades, como Baby Class, Balé, Zumba, Ginástica Rítmica Baby, Karatê, Funcional Kids e o mais querido de todos, Musculação. Academia Vigor Fitness, em novo endereço, Rua Alferes José Luiz de Carvalho, número 98, Academia Vigor Fitness. Chegou à cidade a nova loja da Cacau Show. Bombons recheados, trufas, barras de chocolate, fondue, chocolate quente e um delicioso café. Chame a família e os amigos e venha se deliciar com os produtos da Cacau Show. Ficamos localizados na Praça Padre João Menendez, número 42, Cacau Show. A felicidade é a nossa receita favorita. La creme da Cacau Show é mais que gostoso. É creme de la creme. A época mais deliciosa do ano está chegando. A Cacau Show de Salesópolis acaba de receber a primeira fornada de panetones diretamente da nossa fábrica. Venha se deliciar com o sabor inconfundível dos nossos produtos. O tradicional panetone de frutas, o clássico panetone de gotas de chocolate, o delicioso panetone de brigadeiro e o especial panetone da linha Miau. Sem falar no irresistível panetone Dreams Mil Folhas de Avelã com cobertura extra, entre outras delícias que preparamos para você. Nossos panetones vão deixar seus dias mais gostosos e são a escolha certa para presentear quem você ama. Estamos esperando por você na Cacau Show de Salesópolis, Praça Padre João Menendez, número 42, Centro de Salesópolis. Cacau Show. A felicidade é nossa receita favorita. Feliz hoje! La creme da Cacau Show é mais que gostoso. É creme de la creme. Para vereador, vote nos candidatos do PL, com Bruna para prefeita 22. Olá, sou Marcinho Venâncio, candidato a vereador, número 22444. Vamos juntos por uma cidade melhor. Saúde, esporte, educação, seu voto faz a diferença. Acredite na mudança de quem faz acontecer. Juntos podemos transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos. Vote Marcinho Venâncio 22444, com doutora Bruna prefeita e Paulinho do Remédio vice. Fatimão do Cemitério, candidato a vereador 22666, junto com a doutora Bruna e o Paulinho, para nós continuar pela saúde, pela educação, né, tudo que a gente puder fazer. Vamos votar no 22, no dia 6 de outubro, Fatimão do Cemitério, candidato a vereador 22666. Alô pessoal, sou a Tamires Melo, candidata a vereadora pelo PL. Acredito muito na força feminina e juntas vamos conseguir que Salesópolis continue avançando. Para isso, peço seu voto dia 6 de outubro para a vereadora Tamires Melo, 2223, e para a prefeita doutora Bruna, com Paulinho vice. O trabalho não pode parar. Olá pessoal, eu sou o Sebastião, conhecido mais como Sebastião da Kombi. Eu estou com a doutora Bruna para a prefeita, Paulinho do Remédio para a vice. O meu número é 22456. Conto com o voto de vocês no dia 6 de outubro para Salesópolis continuar avançando. Auto Posto Torrão. Abastecendo 25 litros de gasolina ou etanol, você ganha uma ducha simples. Troca de óleo 3 vezes no cartão. Toda quarta-feira, gasolina aditivada ao preço de comum. Aceitamos cartão Águia Card. Gás de cozinha líquido e gás. Fazemos entrega para pagamento à vista. Em breve, teremos Arla 32 a granel. Combustível de procedência Petrobras. Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 415. Jardim Mídia, em Salesópolis, São Paulo. Nascente FM 87,5. 87,5. 6 horas e 49 minutos. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Com Toninho Nogueira.

A mulher que eu quis me deixou. ZYW641, Rádio Nascente FM, operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a rádio da cidade. Nascente FM, 87,5. 87,5. 7 horas em ponto. Começa agora, horário reservado à propaganda eleitoral gratuita obrigatória, Lei 9.504/97. Começa agora, o programa da coligação para Salesópolis continuar avançando com Bruna para a prefeita 22. Doutora Bruna é 22, doutora Bruna chegou, o meu voto já ganhou. Olá, sou a doutora Bruna, candidata a prefeita de Salesópolis. Nascida e criada aqui em Salesópolis, sou filha da professora Maria do Carmo e do Luciano, eletricista, mãe de duas filhas lindas e advogada desde 2015. Meu amor por essa cidade me motivou a aceitar o desafio de ser candidata, porque acredito no potencial e na beleza que temos aqui. Nos últimos anos, vimos nossa cidade avançar com muitas obras e investimentos importantes. Meu propósito como prefeita é continuar esse progresso, trazendo ainda mais infraestrutura em saúde, educação, turismo e diversas outras áreas essenciais para o desenvolvimento de Salesópolis. Como mulher e mãe, sei da importância de cuidar da educação de nossos filhos e garantir um sistema de saúde de qualidade para todos. Acredito que vamos construir uma cidade ainda mais justa e acolhedora para todas as famílias. Já tive a honra de servir a população como secretária de Assuntos Jurídicos e secretária de Assistência Social, onde desenvolvi diversos projetos sociais voltados ao bem-estar de nossa comunidade. Em 2020, fui eleita vereadora com 467 votos, me tornando a mulher mais votada da história de Salesópolis e a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal. Essa conquista reforça o papel fundamental das mulheres na política. Agora, como candidata a prefeita, conto com o apoio de cada um de vocês para que possamos continuar avançando e construindo uma Salesópolis ainda melhor para todos. Vamos juntos realizar esse sonho. No dia 6 de outubro, vote 22. Vem junto, é 22! O programa da coligação para Salesópolis continuar avançando com Bruna para a prefeita 22 termina aqui. É hora de renovar e construirmos um futuro melhor para a nossa cidade. Com experiência e compromisso, eu trago uma nova perspectiva e soluções reais para cuidar da nossa gente. Acreditamos que juntos podemos transformar nossa cidade, valorizando e priorizando a saúde, segurança e educação. A voz do povo será ouvida. Vamos trabalhar lado a lado, com transparência e responsabilidade. Seu voto é a chave para a mudança que queremos. E queremos cuidar de você, cuidar da nossa gente. Por isso, vote 20! Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Graças ao esforço nosso, há um projeto lá atrás de planejamento, de organização e de gestão. A administração que hoje se encontra pegou um governo de mão beijada. Ele fala que eu peguei o município, pegou o município com dívidas. Ele fala que pegou o município com 20 milhões de dívidas. Só que ele não fala que dos 20 milhões, 13 milhões dos 20 milhões era verba para investimentos que ele pegou para aplicar no município. E é isso que nós vamos mostrar ao longo desses 30 dias. O que nós fizemos, o que nós deixamos para que fosse feito, o que nós pretendemos fazer. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do pessoal, vamos cuidar do social, vamos cuidar das pessoas. Uma gestão que se preze tem que ter amor pelo dinheiro público, tem que investir cada centavo para o benefício das pessoas. E uma coisa eu digo, Claudinho, será de novo um governo sério. A seriedade vai voltar desse município. A honestidade vai voltar desse município. Um governo experiente vai voltar desse município. Aqui não vai ter gente para testar o governo. Nós já fomos testados e fomos aprovados. Nós temos o carimbo de aprovado. Rafael Claudinho será o melhor caminho para as Salesópolis, pode escrever. Isso nós vamos demonstrar. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Termina agora horário reservado à propaganda eleitoral gratuita obrigatória. Lei 9.504/97. ZYW641, Rádio Nascente FM, operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a Rádio da Cidade. Uma das lojas mais tradicionais de Salesópolis é a Casa do Fazendeiro. E aqui você encontra os melhores preços da cidade. Vale a pena você conferir. Desde 1979, atendendo a população de Salesópolis, Casa do Fazendeiro. Trabalhamos com rações, ferramentas, medicamentos, defensivos, utilidades domésticas, materiais de camping e pesca. Venha fazer uma visita e comprove você mesmo. Casa do Fazendeiro em Salesópolis, Rua 15 de novembro, 1123. Telefone 4696. 8820 ou peça no delivery via WhatsApp que levamos até você 11 9 12 46 2381. É isso mesmo, a Casa do Fazendeiro agora conta com serviço de delivery 11 9 12 46 2381. Imagine um lugar onde você encontra de tudo, com preço e condições que cabem no seu bolso. Vem que tem na Concersat. Aqui tem teclado para computador, lanternas, lâmpadas coloridas, lâmpadas LED, bateria de todos os modelos, pilhas, suporte para TVs, suporte para GPS, cartão de memória, pendrives, fone de ouvido, cabos e adaptadores, carregadores de celular e muito mais. Acesse a fanpage da Concersat e confira nossos produtos. Trabalhamos com instalação e manutenção de antenas parabólicas e UHF Digital. Nosso WhatsApp 11 99742-0695 ou 4696-3908. Vem pra Concersat. Aqui tem tudo o que você precisa. Concersat, Avenida Vitor Hugo 112, no centro. Nascente FM 87,5. 87,5. 7 horas e 12 minutos. ZYW641, Rádio Nascente FM, operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a Rádio da Cidade. Sabia que exercício físico ajuda não só na saúde física, mas também colabora para que sejamos mais felizes? Venha cuidar de você, do seu corpo e da sua mente com a Fusion Academia. Temos os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha fazer uma aula experimental. Estamos localizados na Rua 15 de novembro 461 Centro, em frente ao Mob Supermercados. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6 às 11 horas e das 14 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. A Fusion Academia te aguarda. Venha conferir nossas modalidades como musculação para todas as idades, dança kids para crianças de 4 a 8 anos, dança teen para adolescentes de 12 a 18 anos, dança do ventre e ginástica para adultos. Temos as melhores condições e planos para a sua realidade. Não perca e venha ser Fusion. Ei, dona de casa, além da qualidade a Gás, também possui os melhores preços da cidade no seu botijão de gás. Consulte-nos pelos telefones 4696-3838, 4696-1629 e 97405-8300. Ou compareça na Rua São Sebastião, número 40, no bairro do Fatura, e retire o seu, tanto na água quanto no gás. Melhor preço, ninguém faz. Gás. Que pena que passou, foi bom, mas acabou.